Pois aqui. Está o DJ que toca tudão. Fala aí! Pequeno mestre DJ Fabinho. Olá, pequeno mestre DJ Fabinho. Alô, Edmundo Esperança! Seja muito bem-vindo. E aí? Tudo pronto? Então, vamos proporcionar a esse povão toda a alegria e diversão que todos procuram. Tá na hora do batidão! Tá na hora do batidão. E só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Joga pro céu. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Só quem vai amanhecer na rua e joga tudo pra cima. Quem vai sair daqui muito chapado hoje, joga tudo pro céu. Chama novinha pra cá. E aí? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Vem no gaqueado. Bora família, bora tocar. Bora tocar peça aí, galera. É pressão. Correr, morenita sul. Pra cada um no seu lugar. Treme tudo. Na pressão no batidão. 3, 2, 1, tá valendo. Pula 38 carregado, torrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Não sei bancar bebida, o seio é só amigo. Bora, Leozinho! A pressão do DJ. Explode, vai. Bota pra torar. DJ Fabinho vai tocar. Bota pra torar. DJ Fabinho vai tocar. Bora, Fabinho, toca pra essa galera. Toca. Bora girar. Vai. Amores que matam. E o quê? Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam. Bora, Fabinho, toca. Vai girar. Mais uma, vai girar, vai. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Viaja! Sofrendo e chorando por ti. E a família Monteiro por ali. Olha aqui, pode. É. Pode ter um fim. Fabinho, faz a galera viajar, Fabinho. Faz a galera viajar, vai. Acabou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. A galera tá pirando tudo. As aventuras de amor e paixão. E eu? Eu hoje guardo no meu coração. Quem sabe canta? Triste eu estou, longe de você. Vixe, bora, vem. Vem de volta, me faz reviver. Mais uma, Fabinho. Faz a galera relembrar aquele estímulo, pai, né, Fabinho? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. E o quê? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E aí? Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. A pressão não para, não! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Artista. E o DJ Família. E o pequeno mestre. E o pequeno mestre. E o pequeno mestre. Ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento, ela quer o seu movimento. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. E ela mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Era o Chino Breve do Benefício Evolution com a gente. É da Terra Firme. Olha o meu parceiro Mário Supremo, tá todo mundo fazendo o vizinho. Agora fudeu. Eu tirei os 5 7, tô roubando os coração da novinha. Tô mete, mete, levanta, mete. Foi mete, ela terminou comigo, vai, não deixa ele prender. Ixi. Fudeu, fudeu, fudeu. Já tava lindo da cara da amiga, amiga, eu. Ixi, fudeu, fudeu, fudeu. Elas vão pro lar, do gostou que tu perdeu. Elas vão pro lar, do gostou. Olha o batidão! Que morra que tá tocando. É fuga na dona de casa, vou a cada puta. Quero cachorrada, que hoje é dia de balada. Com minhas vontade pra sair. Assunto aí, peso! E vem no gaqueado, sai galera do Corinthians, joga pro céu e bate na palma da mão. Galera do Timão, galera do Timão, galera do Timão. Baixou, baixou, baixou. Cadê a galera do Santos? Tem alguém do Palmeiras aí? Tem! Tem alguém do Vasco aí? Tem! Cadê a galera do Flamengo? Só quem veio solteiro pra festa hoje aí vai jogar a mãozinha pra cima. Só quem veio solteiro, só quem veio solteiro vai jogar tudo pra cima que eu quero ver. Vai jogar tudo pro céu, vai jogar pro céu. Joga e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, na palma da mão, tchá. Solta a voz. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Meu parceiro Henrique Batista, melhor do Brasil. Bora, Henrique. Só que tá de rock, só que tá de rock, só que tá de rock. Joga pra cima e faz o benzinho. Só que tá de rock, joga pra cima e faz o benzinho. Faz o benzinho, faz o benzinho. Quem sabe que tá, solta a voz, solta a voz. Vai. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra que namora, é tchau pra que namora, é tchau pra que namora, é tchau pra que namora, é tchau pra que namora, é tchau pra que namora. Um, dois, três, tá valendo. Vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor. Meu parceiro Irãozinho, símbolo do apoio. I got the horses in the back, horse like it's a sass. That is Maddie Black, got the boots is black. E agora? Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, you ain't been about that horse. E aí? Galera da cabanagem da Impenso, do meu abraço pra vocês. Tá todo mundo com a gente fazendo o vizinho. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, vai. Senta e aquece, senta e aquece, senta e aquece. Vai! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te vê. E sabe que ainda vai? Solteiro não trai. Solteiro não trai, né? Só quem tá solteiro dá um grito. Quem é sincero faz barulho pra mim aí. Só quem é sincero Dá um grito bem forte pra mim ouvir. Fabinho, não alivia papai. Eu tô gostando de uma prostituta. É o quê? Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada. Meu coração, meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada. Abaixa, cadê o bandido, cadê o bandido? Ela, mas meu pau quer um montão. Olha meu bandido cantar, meu irmão. Não dá pra namorar. Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, que saudade da minha. Canta, bandido! Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, que saudade da minha ex. Eita, meu irmão. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu. O Nizinho Silva também já na pressão. Leonino Bob da equipe acelera. Lá no KM38 tá todo mundo fazendo ver. O Raul também por ali, bora Raul! Galera do Tauá, meu irmão! E o que? Chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descendo a nossa frente no carro. E ela, e ela, e ela. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu beat dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela, e ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu beat dá. Galera do Águia por ali! Como é que é? O pequeno mestre é o cara do momento. Tem pressão, tem confissão, mas também tem emoção. Vanguard! Vai! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Quem sabe canta? Jogou fora o nosso amor. Como galera do Aricuru também! É com a gente! Só quem tá apaixonado aí. E agora tô no beco sem saída. Porque Cleber, Suto, Mielho, Alan, tá todo mundo sempre junto e misturado. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Só quem tá apaixonado canta bem alto pra mim, vai. Não pode chorar. E o quê? Vocês. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Até ontem só queria beijar na boca. Coisa louca, vida louca. Ronizinho, bora Ronizinho. Até ontem eu queria morrer solteiro. Emoção também. Mulheres e gastar dinheiro sem norte nem sul. Só queria viver. Os quietos também. Galera, Rafinha, lá no setor do Fabinho. Sendo emissionado, meu parceiro Cleber, sou o Alan também. Tá todo mundo. Ficou, foram tantas. abraço por ali. Meu coração ficou, mas foi no teu olhar. E o quê? Que eu sucedi. Juro, encontrei. Olha o Marquinhos. Ele, o Rafael do Chabadão, meu irmão. Meu mundo parou. E a minha vida. Isso é coisa do mal, pressão, viu? Mudou da noite pro dia. Que eu provo merecer você. Busca linda rolando. Treme tudo. Que o seu coração sofreu, mas quem te feriu não fui eu. Deixa eu te falar de amor do jeito perfeito. E o quê? Deixa eu te mostrar que vale a pena sonhar. E aí, mas cadê o DJ Vinho? Tudo rei do Clé, cadê ele? Dois juntinhos construindo um ninho. Ouvindo, dá um chico, vai, sobe, Dino. Carinho, amor, pra gente casar. Eu e você, maremoto. A onda, Rai, Sophie, DJ, Mamute e Cleiton. Marcos Paulo é demais. Eu e você, maremoto. A onda, Rai, Sophie, DJ, Mamute e Cleiton. Marcos Paulo é demais. Fabinho, Valdo Alves e Valpressão tocando, meu irmão. Chega me dizendo pra eu aceitar. Treme tudo. Mas ela não quer a separação. Treme tudo. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. E você me ama. Vai ter que me assumir. Não só na cama. Na casa dos amigos, pra família e por aí. Vai ter que ser assim. Pra onde? No luxuoso tá matando. Loucura. Esse Vanguard é uma loucura. Dá aí, Mons Perusa. Sem como explicar a ti todo este meu sentimento. Treme tudo. Parte gravado. O treme tudo. Treme tudo. Ai, ai, ai, amor. Pequeno mestre. Desde que te vi, roubaste meus. Pequeno mestre, mestre. Agora no comando, pequeno mestre, DJ, DJ. Fabinho. Fala aí. Tocando os hits mais bombados do planeta. E você? E você não para. Para. Olha o coração. Vai relaxar um pouquinho. Vai. Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou. Onizinho do Meio Jornal, abração, Leandrinho. Leandrinho Pop. O Elialto Mino, equipe acelera. Galera do KM38, meu irmão. Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô. Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata. E você sofrendo, chorando em casa. Ficando dizendo que está atendida. Mas eu não te quero nem pra rapariga. E o quê? Bebendo com a mesa lotada de gata. E você sofrendo, chorando em casa. Ficando dizendo que está arrependida. E olha ela. A filha do papai veio dançar na favela, olha ela. E esbojando sedução, deixou da Maroc pra curtir no paredão. E olha ela, olha ela, a filha do papai. Isso no Galantinho, vai! Favela, olha ela, e esbojando sedução, desceu da Maroc pra curtir no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate. Isso, meu irmão! Ela bate o bumbum. O Elinaldo que dá valor, bora, Elinaldo! Ela bate o Naldão, Naldão dos viajantes! Ela bate o bumbum no paredão. E ela bate o bumbum no paredão. Bate o bumbum, posta foto com ele e no vestido apaixonada. Quando entra no banheiro, me manda fotinha safada. Oh! Não case com ele pra você não se arrepender, porque sou eu quem garante as suas noites de prazer. E aí? Com ele é cinema, comigo é cama. Me diz como é que cê ama. Com ele é cinema e comigo é malandra. Me diz como é que cê ama. Com ele é cinema, comigo é cama. Me diz como é que cê ama. Com ele é santinha, comigo é malandra. Me diz como é que cê ama. Eu era morador do sertão, mata de calor na mão lá do interior. Mas mora na cidade, procura melhoras e égua da busca, meu irmão. Morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar e nasceu amor, e o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se encontrar o nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não vou. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se encontrar o nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não vou. Dança, meu irmão. Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior. Mas mora na cidade, procura melhoras e com... Ó, Bressu que gosta, né, Bressu? Morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar e nasceu amor, e o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se encontrar o nosso amor. Não se preocupe, nem treme tudo, treme tudo, se apaixonou, treme tudo pela menina da cidade, filha treme do tudo. Eu sei que vão se encontrar o nosso amor. Não se preocupe, nem Vanguard, não vou. Vanguard, vem meu Vanguard, puxa pra cima, treme tudo. Forró brasileiro tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As minas tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós botando. Vai dançando! Forró brasileiro tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As minas tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós botando é pra torar. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando. Respeito de modelo, eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando, respeito de modelo. Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão. E os playboys tomando uísque, e as minas com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Paredão no meio do nada, uma batida que grudou. Alô, a poeira subiu e a galera endoidou. Uma água rapidinho. E oi, oi, oi, oi, oi, oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Respeita minha pegada que vem do interior. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Respeita essa pegada. Isso no coladinho. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a bota por cima e chamei ela pra dançar. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Fez a rapa de vinho, ficou mal intencionada. Foi pro banheiro. Esse Vanguard é uma loucura. Meu carro cheira, eu tô nem vendo. Cê pode crer, você merece um prêmio. Eita roxeda, eu tô nem vendo. Cê pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, e vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, yeah. E vagabundo, yeah. É, galera, bota os paredões. Isso é os varões da pisadinha. Tá rocheta, mano. Então, joga água. pouquinho. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lidar. Chamino! Deixei meu cachorro de nome Dourado e a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão e explora meu laço, meu velho Simão. Eu acho que não, não dá. Cidade não é ambiente pra vaqueiro. Treme tudo! Não, pra viver desse jeito. Pequeno mestre Fabinho. Saudade da fazenda, rodão de viola. Meu par de histórias, amigos vaqueiros. Mexe a boquinha, tem ele. Antiga viola. Maestro DJ Valdo Alves. Eu acho que não. Cidade não é. Ele só por ali, ó. DJ Valpressão. Eu acho que não. Só ganhando. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Viver desse jeito, eu não aceito, não. Meu parceiro Matheus, meu Marcelo, Beto Léo, a Maís, o Adriano Negão, galera do Bingando, o Silvano tá em peso. Que mulher maravilhosa. Olha que ela é. Ela é linda demais. Vem de ti uma princesa. Sua beleza. Eita, charminho. É rainha do vaqueiro. Igual a você não tem. O Natan do Auge, o meu considerado de ti. Experiência. É, Natan. Tu sabe que é nós. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também. Foi um dom que Deus me deu, e canta pra você, meu bem. E ela monta no cavalo. Chegou, vai dar bom. Já preparei os cavalos, regulei o som. Tudo organizado no parque de vaquejada. Só vou parar no pulso pra tomar. Olha a pisadinha! Foi rolando na pista, sobe o poeirão. A vaqueirinha dançando na frente do paredão. Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer. Já fiz valer o boi na faixa, agora vou fazer você. Vaqueiro atualizado, comigo é só no chama. E boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueiro atualizado, comigo é só no chama. Derrubando boi na faixa, mulher na minha cama. Vaqueiro atualizado, comigo é só no chama. E boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueiro atualizado, comigo é só no chama. E boi na faixa e mulher na minha cama. A tradição continua. Treme tudo, vanguarde agora, ei, Curuçá. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho, vão comandar. A gente vai se envolver, eu e você pra sempre. E o Vanguard já tá na hora. Isso, já tá na hora de você puxar a gada no meio do salão. Produção, isso, isso. Deixa tudo no vermelho. Isso, deixa aquele momento suave na nave, deixa tudo favorável pro cara descolar o periquitão agora. Tem que ser agora. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Bora, bom esperança, bora dançar! Mora em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Se quer, né? Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você. Aperta! Mais um pouquinho! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou. Meu parceiro Diego do Milagre de Miramar. Ele e toda a família Alejo com a gente, mora Diego. Um abraço, meu brother. Tamo junto. Acreditei, acreditei. dizer que não me ama mais. Homem de Represina no Festival do Camarão. Lembra agora o que eu faço com você. Galera do Aricuru também tá em peso, minha família Monteiro. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar. Já conheço meu parceiro Leozinho da Valor. Bora, Leozinho. Passa pra frente. É do cara de escolar, meu irmão. Por que você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Se vai, vai. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação. É no Bigão do Silvano, por ali. Um abraço pra vocês. Sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. É. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você. O que você? Pequeno mestre. Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você. De você. De você. Acordei com alguém que me deu valor. A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor. Me atualizei em outra boca e naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Fala, filha. Só deu. Quem? Você. Eu? Só deu. É? Você. E naquela cama não tinha nada além do prazer. Só deu. Você. Só deu. Você. Oh, oh. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo. A sequência que o cara só curte no Vanguard, meu irmão. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Puxa, hiato e dança. Como é que faz? Olha aí, mal pressão. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Eu vou ser o rico do meio, minha família Chupitel, lá de Beira-Mar. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor. O Marivaldo também, o rei do camarão, lá de Garapiaçu. Ele, toda a galera. Lá do refúgio. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora. Agora fala pra mim, minha filha. Amor, o que você quer? Eu quero um fim. Meu, é? Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no meu. Debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Meu parceiro Silvano também, o Júnior. Vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Meu parceiro Babuíra lá de Guaraci. Não vai fazer quando a bad bater. Os cretinos de Guaraci também. Voz, não. Meu parceiro Pedro lá do Guamá e toda a galera. Esse vinho. Um abraço pra vocês, Val Alves, Fabinho. Sede que é de nós. E o Valbrechão. Alanzinho, simplesmente romântico. Vai! Aquele eu te amo parecia ser verdade. Isso no passinho, vai! No caqueado, vai! Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu.

Vou te ajudar. A mulher tá dividida. Agora. Aí o cara vai conquistar ela. Olha o papo, olha o papo, ó. Vamos lá. Suponha. Suponha que eu sou A e ele é o B. Bora, Leozinho. Que a segunda vai pra você, meu irmão. Minha equipe sem futuro. Bora, Leozinho. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Fabinho. Sem te tirar do colchão? Fabinho. Quem é que tira o seu mel? Fabinho. Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? Fabinho. Te traz do céu pro colchão? Fabinho. Quem é que tira o seu mel? Fabinho. Te deixa molinha no chão? Uou, acabou sua dúvida. Lanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Olha aí, quem te leva ao céu? Fabinho. Sem te tirar do colchão? Fabinho. Quem é que tira o seu mel? Fabinho. Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? Fabinho. Te traz do céu pro colchão? Fabinho. Quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Já tá na hora daquela sequência das dançantes. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Ela vem a primeira. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica. Agora sim, agora foi, vai. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim. Galera da cabanagem, galera da terra firme também, por ali, meu irmão. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um... Canta, minha filha, como é que foi? Foi tão ruim. Olha aí. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim. Rafael do Chabadão, ele dá valor, meu irmão. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor. Eu vacilo o João numa opção, ele dá valor. Bora, João! Eu sou maluca. Você é maluca, é? Pois eu já nem sei quem sou. Isso no goladinho. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer. Treme tudo. Gente, agora entende o brilho das estrelas. Treme tudo. Foi difícil como. Treme tudo, Vanguard. Livra desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Toma-te, papai. Cada virada é uma golada, meu irmão. Fabinho! O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou aí. O Irancinho dá valor, né, Irancinho? O meu amor que foi embora. Ele, meu parceiro Raul. Me deixou. Daqui a pouquinho rola nisso, viu? É! Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Meu amor, meu amor. Curu também. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Não volta, vai. Volte, por favor. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar. O meu e o seu. O meu e o seu sentimento. Maestro DJ Valdo Alves. DJ Valpressão. Thiago, toca esta canção que vai mexer. Pequeno mestre, mestre. Luxuoso Jackson. Se quer. Eu quero te amar. Uma banda Vênus, só que em segredo. Ouviu Jackson tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu e você, no amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere e Ramon. No amor sem fim, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar, curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Cadê o Buio? Cadê o Fábio Els? Cadê o Fábio Els? Do amor sem fim, com Barriere e Ramon. Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo. Dizendo, dizendo que eu sou Fábio Els no telão, meu irmão. Que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tem mais uma quinta trilha pra chorar. Ele, o Rafael do Chamadão também. Sempre ao lado do maestro Valdo. Maestro DJ Valdo Alves. Conta de mim. Só na mão. Ela veio pra ficar. Meu parceiro Gilmar também, o Nante. Meu parceiro Robert também, o Igor. O Antônio, o DJ Vitor, tá na área. Galera da Cabanagem com a gente. Um abraço muito carinho. O pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. Com quem? Comigo. Dizendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, mais motivos pra chorar. Oh, oh. O quê? O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. E ela? Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Pequeno mestre DJ Fabinho. Tô tocando! Pra se falar de amor, se amar. Eu já vivi o amor. E a família Cabral tá com a gente também, meu irmão. Tudo que eu quero é me refazer. Isso no coladinho, vai, vai. Eu não me vejo mais me entregando. O xodozão. Você feriu meus sentimentos. Menti. Você, você. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marcão. direi. Com a força do meu coração, você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Premitudo Vanguard. Só pra dizer te amo. Olha aqui! É um convite pra voltar, com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. E esse Vanguard é uma loucura assim. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. E o Vanguard é o quê? É uma loucura assim. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. E nada, nada vai nos separar. É a sequência. Que o cara relembra aqueles amores da antiga, aquele casco que marcou. E claro, o Fabinho vai tocando. Cada virada é uma golada. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente eu vacilo o Gleio, sou meu Diego Wagner. Espera aqui comanda a cabanagem, aqui comigo. Dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar, Wesley faz você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Galera de Miramar, tá em peso! Diz que me amava com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei aí. O Henrique Baixista também, o Júnior. O Marlos também, o Pedro. O Silvânia é sua primeira dama. É no Brasil novo, tá na área, meu irmão. Um abraço com muito carinho. E realmente foi sua opinião. Você. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Sequência Amazonas. Que o cara não perdoa, vai no bar e pega mais um pacote. É. Vem! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Vem tua se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. O xodó Zé, Zé, Zé, Zé, Zé. Me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu alô, meu parceiro Elmer! Lá um chega urgente aqui com o Raul na produção, atrás do comando. Sei que te perdi. Se você pretende viver um grande amor, marcante! Sou seu amigo, eu sou o seu cantor. Pequeno mestre, seu poeta. Pequeno mestre, seu compositor. Pequeno mestre. Seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Fabi! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Yeah. Eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Mano, refúgio, minha linda, abraço! Tá com a gente por ali. Um abraço pra vocês. Seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, um transformador. Sou o eremita, o mago, eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. parceiro Lourenço Min, lá de Aurora do Pará. Apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Você pensou que ficando assim, com pena de mim. Isso, dança no corajinho, vai. Acho que foi tão superficial, acha que é normal. O Natan no Bandeirão Flamenguinho da por ali. Diz que não quer me ver chorar. Ouvi no show, vou saber. Pra entender, você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar porque garota chora. Natan, sabe quem é o melhor pra mim? Sabe quem é? É você. Você ama e depois não quer mais. Como diz o maestro, você é meu ídolo. Você tem experiência. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa e me deixa pra trás. Esse garoto chora demais. DJ, vai girar! Oh, oh, oh. Falei marcante, meu irmão. Dá-lhe, Fabinho. Brilho digital que gosta. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. O seu olhar nada é igual quando eu te conheci. O que ele fez, minha filha? Me traiu do meu jeito de amar. Mas se... De Alan também, Alan Trestela de Guaraci. Ele, meu parceiro Nivelto. Um abraço pra vocês. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar. Nada é igual quando eu te conheci. O que ele fez? Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. A Big Pichão também lá de Santa Maria. Tô viajando nas marcantes. O xodozão de Curuçá. Vai! Toda a galera de Arigurú também, minha família Monteiro. Curtir. Eu sei o que me deixa diferente. Meu bem é você, não vá brincar de amor. Pois tudo que eu quero de repente é pra valer. Te dou mais uma chance pra saber o que você quer. Amor, amor, paixão, paixão, viajar, terminar nas ondas da emoção. Não demore, demore, vem comigo, comigo. E deixa eu te levar. O som do Matrix embalou histórias de amor. Ele está de volta e vem crescendo junto com você. Quem toca? Treme tudo Vanguard. Mais que um som, mais que um som. Ele é uma lenda viva agora em Curuçá. Agora em Curuçá. Vamos fazer diferente. Olha o gaqueado. Vai, vai. Vai O som que tá gato dando Vanguard. O treme tudo. Esse povo clama, mas é burro tem. Ninguém tá cansado, mas é só saber que dá fim. Amiga, você tá bem. Esse povo clama, mas é burro tem. Ninguém tá cansado. Segue esse meu parceiro na toda valor. Amiga, você tá bem. Vai, vai, manda. Esse tempo espera mais. Sobe aqui a música que era, vai. A gente me tem no traço do homem foco, acho a direção se alô. Se quer poxa, paga com ele, louco. Diferencial, ó. O boninho se me na albertina e eu vi arte com o talão. Tem rico e meio de um. E vem, eu vou machê. Meu parceiro Naldão que dá valor. Os meus viajantes. Clareia nada, não, Marquinho. Abaixo, cadê o jacaré, meu irmão? E vem dançar. Le tourman d'amour est un petit gâteau. On peut trouver au centre. Avec mon tourman d'amour, chérie. Tu peux tomber. Esse Vanguard é uma loucura. À base de farine et de noix de coco. Mon tourman d'amour est un méchant gâteau. À base de muscles et de spermato. N'oublie pas de demander. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. N'oublie pas de demander. Avec un zeste de spermato. Olinozinho! Chega o líder! Já te falei, já. Mais pólvora. pequeno mestre. Todo mundo aqui comigo! Coragem da Impeso! Por isso não me atrevo a hablarte. Aricuru também!